بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، respeitados irmãos, amigos ouvintes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todo o louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, o dono de todos, aquele que, através da sua graça, permitiu que nós estivéssemos aqui presentes neste programa. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que faça com que o programa chegue até a vós nas melhores condições. Aproveitamos esta oportunidade para mandar saudações para aquele que é a melhor criatura que Allah Ta'ala jamais criou, que é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último profeta que Allah enviou nesta face da terra, aquele que veio direcionar aos crentes ou à humanidade em geral para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e para a submissão de Allah em todos os aspectos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu no mês de Rabi'ul Awal. Ele, quando apareceu na terra, o mundo inteiro mudou. Ele nasceu em Meca no ano chamado Ano de Elefante, em que nesse ano houve um episódio em que Abraha, que era o rei de Yemen, quis destruir o Kaaba, porque ele construiu uma igreja muito grande em Yemen e queria que as pessoas, em vez de irem ao Kaaba fazer tawaf, fossem a essa igreja. Acontece que há um árabe de Meca que soube das intenções do Abraha, que era desviar as pessoas de Meca para Yemen. Então esse árabe foi até essa igreja, entrou, defecou nessa igreja e pintou com aquilo que ele tirou, pintou as paredes da igreja. Quando Abraha soube disso, organizou um exército para ir a Meca destruir o Kaaba. Esse exército era composto de homens e elefantes. Eles foram em direção a Meca. Quando chegaram na entrada de Meca, o elefante-chefe, portanto, já não quis avançar. E as tantas, quando olharam para o céu, ali na entrada encontraram um gado. Confiscaram aquele gado, levaram o gado e mandaram um emissário para Meca para avisar que vinha a tropa de Yemen comandada por Abraha para vir destruir o Kaaba. Quando esta mensagem chegou a Abdul Muttalib, que era o avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a mensagem chegou de que o gado também foi confiscado e o gado pertencia a Abdul Muttalib, ele saiu ao encontro desse exército na entrada de Meca e perguntaram-no: o que é que você veio cá fazer? Ele disse: opa, eu vim atrás do meu gado, porque este gado que vocês confiscaram é meu. Era constituído por 200 cabeças. E o Abraha ficou um tanto quanto indignado, dizendo que, olha, eu pensei que você viesse por causa do Kaaba. Afinal, veio por causa do gado, então leva o seu gado. Mas nós vamos destruir o Kaaba. E o Abdul Muttalib, o avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse para ele: olha, eu vim aqui atrás do gado porque ele é meu. E o dono do Kaaba, ele é que vai proteger o Kaaba. Eu não sou dono do Kaaba, o dono do Kaaba é que vai fazer essa proteção. Então ele voltou, quando chegou a Meca, avisou a toda a gente que, olha, cuidado, vem um exército para vir destruir o Kaaba, é melhor cada um de vocês ir se esconder bem num sítio seguro, porque são capazes de ter problemas com este exército. Então cada um foi se esconder. O exército do Abraha, quando quis avançar para Meca, não conseguiu fazê-lo, porque as tantas, quando olharam para o céu, viram pássaros no ar, no espaço. Cada pássaro tinha 3 pedrinhas, e arrumou aquelas pedrinhas contra este exército. As pedrinhas já rebentavam como se de bombas se traçasse. O Abraão foi atingido e ele caiu, carregaram-no, o exército voltou para Yemen e não conseguiu entrar em Meca. Assim o Kaaba ficou salvo da destruição, portanto, do grupo do Abraão. Por isso mesmo, este episódio é narrado no Corão, e não só, a partir daquela altura, aquele ano foi conhecido como o ano do elefante. Foi nesse mesmo ano em que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele nasceu. Nasceu em Meca, ele nasceu já órfão, porque quando a mãe tinha 2 meses de gravidez, o pai, portanto, morreu. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando nasceu já era órfão, e quando o seu avô foi-lhe informado, o seu neto nasceu, ele, de satisfação, tirou o seu jubba, ofereceu ao indivíduo que lhe foi informar. E o seu tio, Abu Lahab, quando também teve a informação de que o seu sobrinho tinha nascido, a sua escrava, Thuaiba, ela é que informou a ele, ele libertou essa escrava nesse momento. Portanto, o nascimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, provocou uma satisfação imensa, não pelo facto de ser só neto e sobrinho, mas também por ele ser órfão. E como se sabe, toda a gente, por natureza, tem pena, ter uma certa afeição pelo órfão. E Abdul Muttalib saiu, foi à casa de Bibi Amina e foi buscar o profeta, portanto, Muhammad, nessa altura, levou-o para o Kaaba, onde ele fez dua para ele e depois retornou para sua mãe. Portanto, era o início da presença no mundo da melhor criatura que Allah Ta'ala tinha trazido na face da terra. Ele cresceu como as outras crianças, cresceu rapidamente, mas quando ele nasceu, era hábito dos árabes levarem as suas crianças para os distritos, onde se aprendia a educação e a língua pura, a língua árabe, portanto, porque na cidade, por a presença dos escravos não árabes, que as crianças se misturavam com aquelas pessoas, já a sua língua não saía assim tão perfeita. Como se sabe, nas cidades, as línguas são adulteradas, são misturadas com outras línguas, com calões que adulteram por completo a língua pura que é falada nesse país. Por isso, os árabes optaram por levar as suas crianças para os distritos e para as tribos onde se falava com perfeição a língua árabe. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fugiu dessa regra, foi para o distrito, portanto, onde foi levada por Halima. Ela tinha uma família também, mas ela estava débil economicamente. Muhammad, quando vieram as senhoras dos distritos para escolherem as crianças, a tendência era levar crianças ricas, porque se beneficiariam da pujança económica dos pais. E Muhammad, como era órfão, era pobre, ele não foi preferido pelas senhoras que iam lá buscar as crianças. Ele foi o último a ser escolhido, portanto. Halima, como era uma pessoa também débil, já não tinha ninguém para escolher, senão ao Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele levou o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para casa, onde encontrou seus filhos, também à espera, e contavam que talvez a mãe trouxesse uma criança rica, onde eles poderiam beneficiar da riqueza dos pais desta criança, porque eles estavam a passar dificuldades em casa. O gado não dava leite, estava tudo mal. Mas, no entanto, a partir da altura que o Halima apareceu com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tudo mudou. Allah deu baraka naquela casa. Baraka talvez não seja muito dinheiro, mas baraka é aquilo que nós temos ser suficiente para nós. Portanto, o indivíduo pode ter pouco dinheiro, mas este dinheiro é-lhe suficiente. Há muita gente que tem muito dinheiro, mas não consegue fazer nada com esse dinheiro. Portanto, não há baraka no dinheiro. Baraka é um indivíduo ter aquilo que lhe é suficiente. Por isso, na casa de Bibi Halima, passou a ter-se tudo quanto eles quisessem. O pouco que havia, então, era suficiente para a família. Então, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, brincava lá com os filhos da Halima, cresceram e atingiu os 2 anos, que era o contrato, que era o limite em que as pessoas ficavam com as crianças da cidade. Quando completou os 2 anos, Bibi Halima voltou a Meca para falar com a mãe do Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para que estendesse para mais 2 anos. Assim, a Bibi Amina aceitou. Então, a Bibi Halima continuou com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na casa dela, onde viveu mais 2 anos, com as crianças, com a família. E uma vez dessas, as crianças estavam a brincar lá fora, apareceram 2 homens que levaram Muhammad para o mato, onde eles abriram o seu peito e tiraram algumas coisas de lá, lavaram lá dentro e fecharam outra vez. As crianças viram aquilo, foram reportar à mãe, que ficou muito assustada e resolveu levar o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para a casa da sua mãe, por ter medo que algo lhe acontecesse. Então, devolveu o Muhammad para a mãe, quando ele já tinha 4 anos de idade. Ficou 2 anos com a mãe. E uma vez, a mãe resolveu ir visitar a sua família em Yathrib. E ao regressar, num local chamado Abwa, ela faleceu. Muhammad foi viver com seu avô, Abdul Muttalib, quando ele tinha 6 anos de idade. Viveu com o avô ficou mais 2 anos e faleceu quando ele tinha 8 anos de idade. Foi viver com seu tio Abu Talib. Abu Talib era irmão do seu pai, tinha filhos também, o pai do Ali, Jafar. Ele era comerciante, profissão. Viveu com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como seu sobrinho. E também estava lá com seus filhos. Aqui é uma lição que nós devemos pegar. É de que, muitas vezes, quando nós vivemos com os nossos filhos e também com os nossos sobrinhos simultaneamente, temos a tendência de favorecer aos nossos filhos em detrimento dos nossos sobrinhos. Portanto, daria um exemplo claro, é de que, por exemplo, se nós estamos a viver com os nossos filhos e estamos a viver com os nossos sobrinhos, quando vamos comprar roupa, compramos uma roupa boa para os nossos filhos e uma roupa das calamidades para os nossos sobrinhos. E quando vamos dar o matabicho, cortamos o pão pequeno para o nosso sobrinho e o pão grande para o nosso filho. E quando esses dois estão a lutar, primeiro agarramos o nosso sobrinho para o nosso filho aproveitar e dar o último soco ao nosso sobrinho. Portanto, estamos a viver com o nosso filho e o nosso sobrinho, mas favorecemos o nosso filho em detrimento do nosso sobrinho. Isto é um erro, pior ainda quando se trata de um órfão. Nós devemos fazer o lugar do pai desse órfão e tratarmos a todos com imparcialidade, com igualdade. É assim como deve ser. Mas nós temos a tendência de sempre defendermos os nossos filhos e prejudicarmos aqueles que são nossos parentes, mas que não são nossos filhos. Isto é um erro. As crianças são todas iguais. Tem que haver uma imparcialidade no tratamento das crianças, sobretudo quando se trata de órfão. Um órfão tem que ter mais afeição do que uma criança normal, uma vez que o órfão já tem problemas por não ter os seus pais vivos. Então nós temos que tapar aquele buraco com bondade, com amor, com amizade, com irmandade, com imparcialidade, com justiça. É assim como deve ser feito. Então, o Abu Talib tinha essa característica. Ele tratou o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mais do que tratava os seus próprios filhos. Então, daí que o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, teve uma afeição muito afinca ao seu tio Abu Talib, que ele sentia essa vontade, não se sentia discriminado, nem se sentia desprezado, muito menos menosprezado. Por isso mesmo, ele foi viver com seu tio, esteve lá e tal, viveu harmoniosamente com seus primos e o resto da família. Quando ele tinha 12 anos de idade, Abu Talib fez uma viagem com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para a Síria, viagem de negócio, onde encontrou um indivíduo que era conhecedor das escrituras antigas, portanto, cristãs, e ele viu Muhammad. Ele perguntou: com quem vem esta criança? Abu Talib disse: não, vem comigo. Ele disse: olha, esta criança tem que ter muito cuidado com ela, tem que se proteger a ela, porque esta criança vai no futuro ser um indivíduo muito importante. Portanto, era bom que pudesse protegê-lo dos inimigos. Assim, o Abu Talib, embora tivesse essa afeição, mas essa afeição cresceu ainda mais e esteve mais cauteloso, mais pegado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e voltou com ele para Meca, cresceu normalmente, e ele ficou famoso, muito famoso, pela sua conduta, pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua forma de ser. Uma vez, por causa das enxurradas, o Kaaba ficou destruído e os Qurayshitas reconstruíram o Kaaba e estavam a disputar por causa do Hajar al-Aswad, aquela pedra preciosa do Jannah que está no Kaaba. A discussão era qual é a tribo que vai colocar aquela pedra naquele lugar. A discussão foi tanta, havia 4 tribos lá, todas elas queriam ser elas próprias a porem a pedra, mas como não se seguia um entendimento, houve uma decisão de que no dia seguinte de manhã, a primeira pessoa que chegasse ao Kaaba seria essa pessoa que iria decidir quem iria pôr o Hajar al-Aswad naquele local. Todo mundo madrugou no dia seguinte, mas quando lá chegou, já estava o Muhammad sallallahu alaihi wasallam à espera. Então ele é que tinha a decisão na mão, chamou os chefes das 4 tribos, ele pôs um lenço no chão, levou o Hajar al-Aswad, pôs no lenço e pediu cada chefe das 4 tribos para pegar uma ponta do lenço. Então, os 4 chefes pegaram em 4 pontas do lenço, ele pegou no Hajar al-Aswad, meteu no lenço e disse para eles carregarem. Levantaram o Hajar al-Aswad, foram até a Kaaba e ele pegou e colocou o Hajar al-Aswad no local. Portanto, todas as tribos ficaram satisfeitas porque participaram naquele ato de pôr o Hajar al-Aswad naquele local e assim acabou a discussão. Então, Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou a ter mais fama ainda de Al-Amin, o confiado. Então, ele usufruiu dessa fama em que todo mundo confiava nele, tudo quanto ele dissesse, as pessoas estavam prontas para acatar, e assim se espalhou a sua fama, a sua honestidade, a sua prudência, a sua capacidade de liderança. Assim, Muhammad foi conhecido, e não só, mas esta fama foi estender-se até que chegou aos ouvidos do Maisara. Maisara era um escravo de uma senhora que era viúva 2 vezes, portanto, Khadija. Ela era uma senhora viúva, casou-se, portanto, com um indivíduo rico. Ele faleceu, ela ficou com a riqueza, e casou-se com outro indivíduo rico, faleceu também, ficou com outra riqueza, e ela era uma viúva 2 vezes. Então, ela tinha seus negócios, ela tinha um escravo chamado Maisara, que informou a ela da honestidade do Muhammad e como havia necessidade de alguém conduzir os negócios dela. Então ele propôs para que se chamasse Muhammad e ela anuiu essa proposta. Foi se chamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele foi ter com ela. Houve um contrato, portanto, e ele seguiu uma viagem com Maisara até a Síria para fazer negócios da Khadija. ele foi até a Síria e trouxe um lucro inesperado. A expectativa que a senhora tinha do lucro, essa expectativa foi ultrapassada por muitos números. Então ela ficou fascinada, ficou radiante e manifestou o desejo de querer se casar com Muhammad. Então ela era uma senhora com 40 anos de idade, ele tinha 25. Então assim se realizou o casamento. Portanto, Muhammad passou a ser um indivíduo casado, a viver com Khadija, e quando ele completou 40 anos de idade, Allah subhanahu wa ta'ala fê-lo profeta. Portanto, ele tinha o hábito de ir a uma cave para reflexão, para meditação, porque o que se passava no Kaaba eram coisas fora da educação de toda a gente em Maca. Pessoas faziam tawaf nuas, portanto, havia indecência, uma proliferação de deuses, com D minúsculo, portanto, adorava-se muitos deuses ali, e ele ficava incomodado com essa situação. Então retirava-se a essa cave onde ele ia meditar, ia pensar, ia pedir ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala, indignado daquela situação, até que um dia apareceu um anjo na forma de pessoa, em que disse para ele: recite, iqra. Então ele disse: ma ana biqarin, eu não sei ler, não sei recitar. Então ele repetiu por duas vezes, portanto, até que ele abraçou-lhe, apertou-lhe e começou a recitar. Essa foi a primeira revelação. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Então, essa foi a primeira comunicação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve diretamente com o Jibreel alaihi wasallam. E essa comunicação deixou o profeta um tanto quanto estupefacto, porque ele ficou muito apavorado quando ele viu aquele indivíduo a sair. Ele saiu da cave e o profeta sallallahu alaihi wasallam espreitou e viu que, olha, ele está numa forma natural, de forma de um anjo, muito grande, muito fora da imagem humana. Então aquilo fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam se tivesse assustado, e não só, mas ele começou a estar febril, ele começou a tremer por aquele acontecimento, não é? E ele arrumou para casa. Portanto, a revelação era, foi ali: recite em nome do teu Senhor, que criou o homem de um coágulo, recita. O teu Senhor é o mais generoso, que ensinou com a caneta, ensinou ao homem aquilo que não sabia. Então, essas palavras ficaram gravadas no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele, quando ia para casa, ele ouvia aquela voz. Então, ficou muito trêmulo quando chegou a casa, dizia: zamiluni, zamiluni, tapam-me, tapam-me. Então, ele contou tudo à mulher. E a esposa, a função da esposa é de confortar o homem, confortar o marido. Assim Khadija o fez, moralizou-lhe. Ele vinha muito transtornado, confortou-o e disse: olha, porque ele pensou que Allah queria destruí-lo. Ela disse: não, Allah nunca pode destruir assim, porque você é um indivíduo que, de boas maneiras, quando vem alguém, quando vem pessoas que não se entendem, você junta as pessoas. Você é um indivíduo de boas relações com as pessoas, não é possível Allah destruí-lo só assim. Então, mas, no entanto, vamos à casa do meu primo, Waraqa bin Naufel, que é um indivíduo versado na Bíblia. Ele irá te dizer quem foi essa pessoa que você viu. Então, quando foram à casa do Waraqa, ele lhe contou aquilo que tinha visto. Então, ele disse: oh, você é um profeta. Esse indivíduo que apareceu em si é um indivíduo que veio também para o Musa, veio para os outros profetas. Você, a partir de agora, é profeta. No entanto, eu tenho pena de não poder viver até lá, para eu poder estar consigo quando o seu povo se retirar deste local. Ele ficou um tanto quanto admirado. Este povo que gosta de mim, diz que é verdade, quando você começar a propagar a verdade, portanto, as instruções do seu Allah, então você terá problemas graves. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam soube que o que lhe esperaria, portanto, mas na essência, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe neste mundo foi a bondade, foi a forma sã de nós podermos adorar Allah, adorar um único Allah, pormos Allah à frente de tudo e à frente de todos, ser uma prioridade, Allah subhanahu wa ta'ala, ser a prioridade única perante todas as coisas do mundo, não só na adoração, mas também em tudo que nós fazemos. Sabemos que o sucesso só é possível chegarmos com a permissão de Allah. E só aquilo que Allah permite é aquilo que vai acontecer. Aquilo que nos pode falhar nunca nos irá encontrar. E aquilo que nos vai encontrar nunca poderá nos falhar. Saber que a doença vem de Allah, a cura também vem de Allah, a morte vem de Allah, a vida também vem de Allah, o bem-estar vem de Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso saber isto, que tudo o que acontece é com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Muitas vezes, quando acontece algumas coisas, nós atribuímos às outras pessoas além de Allah subhanahu wa ta'ala. A riqueza, por exemplo, as pessoas dizem que é através do meu esforço, é através da minha inteligência, porque eu estudei, é por isso que eu tenho. Mas há muita gente que não estudou nada, mas que é muito rica. Portanto, é preciso reconhecer isto, que tudo o que aparece, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que assim acontecesse. O sucesso, o desire, está dentro da permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isto foi aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, quando disse, La ilaha illallah. Não há ninguém que merece ser adorado, excepto Allah. Não há nenhuma divindade, excepto Allah. Não há força, excepto a de Allah. Não há sucesso, excepto através de Allah. Não há desire, excepto com a permissão de Allah. E assim sucessivamente. Tudo, Allah não está fora de nada. Tudo o que acontece está dentro do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando há doença, nós corremos, vamos aos curandeiros, procurar saber se quem é que trouxe esta doença. Vamos encontrar até familiares muito chegados, às vezes é acusado a sua mãe, a sua irmã, seus familiares são acusados, seus vizinhos, e assim sucessivamente. E você pega naquilo e acredita naquilo. E arranja inimizade com seus parentes, há uma cisão na família, porque alguém disse que quem trouxe esta doença para si ou para a sua família, para os seus filhos, é a sua família, é um membro da sua família. E você tem cisão com essa gente. Isto é haram, não é permitido. Nós temos que entender que quem conhece o oculto, quem tem o ilm do futuro, um ilm escondido, é Allah. Alimul ghaib, ele conhece o oculto. Não há mais ninguém. Não há nenhum curandeiro que conheça isso. Tudo o que diz, todas as pedras que possam coincidir com aquilo que é verdade, é uma mera coincidência e não há nada de verdade. É coincidência. Agora, se nós pegarmos naquilo e fazermos daquilo a verdade absoluta, então estamos a cometer uma infração perante Allah. Estamos a dizer que com Allah há outras pessoas que conhecem o Alimul Ghaib. Alimul Ghaib ou Shahada é Allah único, conhecedor do oculto e conhecedor do presente. Não há curandeiro nenhum que conheça o oculto, que conheça o futuro. Nós acreditamos nas pessoas que conhecem os remédios, conhecem as raízes que curam certas doenças. Nós acreditamos nisso. Então, não acreditamos não naqueles que adivinham, porque o adivinho é uma autêntica farsa, é uma autêntica mentira, é dos charlatões. Nem acreditamos naqueles que dizem que adivinham através do Al-Qur'an, o Al-Qur'an não adivinha nada, nem naqueles que aparecem nos jornais, nem nas revistas, que dizem que adivinham não sei o quê. Não acreditamos nesses charlatões todos. Nós só acreditamos na força de Allah, no shifa que Allah subhanahu wa ta'ala põe em qualquer remédio para a cura das pessoas. Por isso mesmo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para combater essas práticas erradas e fazer as pessoas acreditarem na unicidade e no poder de Allah subhanahu wa ta'ala, na sabedoria, na inteligência de Allah, que Allah é o único. Então, há um outro aspecto que nós temos que ponderar, é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu 63 anos de idade. Ele esteve em Medina, num país islâmico, tornou aquele estado islâmico, viveu lá numa liberdade total, mas passaram-se muitos rabiuns awal e ele foi completando anos de idade, mas ele nunca fez nada, nunca fez nenhuma festa, nunca realizou nenhum encontro alusivo à data do seu nascimento, nunca aconteceu nada, nunca fez um aniversário. Isto para quê? Para nos fazer ver que no Islam não há este festejo de aniversários. E ele até, quando lhe foi perguntado, Ya Rasulallah, por que você jejua as segundas-feiras? Diz que eu jejuo as segundas-feiras porque foi o dia em que eu nasci. Para dizer que se houver festejo, realmente, festeja-se jejuando. Foi o dia que eu nasci. Apareceu jejum. Então, com isto nós tiramos algumas lições. É que o dia em que você nasceu, em vez de fazer festas em que gasta muito dinheiro, não sei o quê, é você estar devoto a Allah. Jejue esse dia. Seja mais no embada. Faça uma reflexão. Diga, olha, já diminui mais um ano. Mas nós fazemos uma reflexão inversa. Não, aumentei mais um ano. Diminui mais um ano de vida. Não aumentou, não. Significa que está quase a morrer. Está mais perto da cova do que estava. Se o indivíduo lhe foram prescritos 50 anos de vida só, e vai morrer aos 50 anos, quando ele completar 48, é algo para se ficar triste. É algo para fazer uma reflexão. O que é que eu fiz durante os anos todos que eu vivi? E quantos faltam para eu viver? Significa que está mais perto da morte do que viver mais. Então, é motivo para reflexão, é motivo para arrependimento, é motivo para pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Vê-se aí, em algumas casas, que quando chega o dia em que a pessoa completa alguns anos, chama pessoas e faz doa para Allah ta'ala dar-lhe saúde, bem-estar e perdoar-lhe os pecados. Faz sadaqa, dá a crianças como uma forma de arrependimento, pedir a Allah ta'ala para lhe pôr no caminho reto. É assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu quando ele esteve em vida. Portanto, ele não esbanjou para comemorar o dia em que ele nasceu, mas ele jejuava todas as segundas-feiras. E quando lhe foi perguntado, disse que eu jejuo porque é o dia que eu nasci. Isto nós podemos daqui tirar uma lição. Chegar o dia em que você nasceu, jejua. E aqui, ele comemorava, era o dia de semana em que ele nasceu. Não era depois de um ano, era o dia de semana que ele nasceu. Jejuava às segundas-feiras. Então, esta prática que nós temos de esbanjarmos e acharmos que, por exemplo, quando chega o dia 12 de Rabiul Awal, é imprescindível, é infalível, tem que se fazer alguma coisa, tem que se fazer festa, é obrigatório. Quando o indivíduo é imam na mesquita, as pessoas questionam, tem que fazer. Como se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse feito algo ou tivesse juntado pessoas na mesquita naquele dia. Isso não aconteceu. Agora, se é permitido ou não juntar pessoas nesse dia ou no outro dia ou durante o mês para explanar, para explicar a importância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a missão dele, isso não tem problema nenhum. Mas é preciso saber que não é caráter obrigatório, como os outros fazem. Tem que ser. Tem que se fazer maludo. Tem que ser. Não tem nada a ver isto. Isso não é de Sharia, não é do Din, man. Não é isto que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Não foi isto que ele trouxe, não. Há países que não em caráter obrigatório, mas uma coisa voluntária, junta pessoas, fala da importância ou da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para as pessoas terem consciência de quem é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para as pessoas terem consciência da sua missão, da sua importância no Islã, dos seus ensinamentos, para recordar as pessoas, pura e simplesmente, mas não em caráter obrigatório. As pessoas, nesse dia, alusivo a essa festa, faça uma palestra, explica essas pessoas, mas não há nada de obrigatório. E se a pessoa não fizer, fica crime nas pessoas, não fez nada. Este aqui é um dia grande, não é dia grande nenhum. Dia 12 de Rabiul Awwal não é dia grande. Os dias grandes, Allah Ta'ala já explanou, o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou. Dias grandes, Al-Aidan, dois Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. São dias grandes esses. Durante a semana, Yawm al-Jum'ah. Noites grandes, Laylatul Qadr. É a noite única, grande. É a noite em que o profeta sallallahu alaihi wasallam se preocupou. Ele com os sahabas explicou, olha, nas últimas 10 noites, nas últimas noites ímpares, tem que se procurar o Laylatul Qadr. Ele entrava no antikaf, na seclusão, e instituiu o antikaf como sunna. As pessoas entram lá e procuram 21, 23, 25, 27, 29. Procuram o Laylatul Qadr. Essa é a noite grande, única, que nós conhecemos, está explícita no Al-Qur'an. As outras noites são noites normais. Isso é importante. Agora, as pessoas discutem nisso Sha'ban, 27 de Rajab, na noite em que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Mi'raj, não é noite grande, senhor. Não está escrito em nenhum sítio, não é noite grande. Porque o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, no ano seguinte, festejado essa noite. Procurado, juntado pessoas e explicar que o ano passado fui para Mi'raj. Mas não, nunca mais se falou dessa noite. Voltou, explicou às pessoas aí o que viu, não sei o que, acabou. Dia 15 de Sha'ban não fez nada o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olha, é preciso entender isto aqui. Mas há pessoas que não entendem nada, nunca leram nada, só ouviram dizer por usos e costumes e querem discutir com pessoas que leram, que aprenderam. É complicado isto mesmo. Essas pessoas não dão valor ao Islã, é? Preciso compreender isto. Não discutem com um médico, não discutem com um engenheiro, não discutem com um arquiteto, não discutem com um agrônomo, quando lhes explicam qualquer coisa da ciência em que eles dominam. Mas no Islã eles pensam que o Islã não tem ciência nenhuma. Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa tem essa capacidade de falar e dizer as coisas. Pode discutir com qualquer pessoa. Também podemos atribuir a culpa aos sabedores do Din, porque eles é que banalizam o próprio Din ao discutir com um ignorante. Em vez de discutir com aquele que não sabe, tem que instituir uma madraça, instituir um sítio onde deve ensinar as pessoas coisas que eles não sabem. Infelizmente, hoje em dia, ninguém ensina, pouca gente ensina. Pouca gente ensina. Dar-se nas mesquitas. As mesquitas tiveram fama no tempo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por causa do dar-se, por causa do ensinamento. Aquilo que faz a mesquita ser uma mesquita famosa não são as suas paredes, nem são as lâmpadas, nem são os tapetes. Aquilo que faz a mesquita ter fama, a mesquita ser importante, são os programas que nele existem. Uma mesquita que não tenha programas bons é pequena, essa mesquita. Pode-se ter boa pintura, pode ser grande, pode ter alcatifa muito valiosa ou muito cara. Esta mesquita não diz nada absolutamente. Uma mesquita vulgar, vulgaríssima. Mesquita que tem valor é aquela que tem programas de ensinamento, onde as pessoas aprendem, usufruem. E os ensinamentos não são só no Juma. Os ensinamentos são programas diários, programas semanais, onde as pessoas desbravam a mata da ignorância que eles transportam. Essa aqui é uma mesquita com valor, onde há ta'lim, na essência da palavra. Então, Rabiul al-Awwal é o mês em que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é necessário, com tanta gente que existe, com tantas pessoas carentes, nós, quando chega este mês, esbanjamos, pegamos arroz, metemos não sei o quê, pusemos não sei onde, só naquele dia, comem, fica arroz. Olha, quando nós estamos a padecer de pobreza, pessoas estão a morrer com fome. Por que não fazemos rancho e damos às pessoas? Fazer sadaqa. Só vai comer mais que um dia. Pessoas carentes. Não é obrigatório, não. Rabiul al-Awwal, nós pegarmos e lermos brasantes, que a gente nem sabe o que eles querem dizer lá. Nem sabemos o que é aquilo. Aquilo são poesias, man. Não há nada de obrigatoriedade. Nem sabemos o que quer dizer aquilo ali. Então, são histórias. Agora, vamos fazer isto obrigatório para as pessoas? Mas isto é incrível. E depois, qual é o problema? O grande problema é que nós não queremos saber. Não queremos aprender. Pensamos que sabemos. Como é que você pode pensar que sabe quando não sabe nada? Aquela pessoa que pensa que sabe, essa é a pessoa mais ignorante. Porque Allah Ta'ala diz: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Como é que você pode saber muito? Alguém que sabe muito neste mundo. Allah diz: olha, vocês só foram dados pouco ilmo. Esse pouco ilmo que foi distribuído para todo o mundo inteiro. E do ilmo de Allah só se tirou uma gota. Olha, aquilo que nós usufruímos é quando você mete a agulha no oceano e tira a agulha. Aquela água que fica na agulha é aquilo que nós, todo mundo foi distribuído. E o resto dos oceanos ficam para Allah subhanahu wa ta'ala, em questões de sabedoria. Como é que alguém pode vir fora e dizer que, olha, eu sei mais que todos, ou eu sei muito? Atrás de uma montanha, há sempre uma montanha maior. Fauqa dhil ilm alimun. Atrás de um sábio, há sempre um outro sábio. Por isso, não há ninguém capaz de chamar a si a legitimidade de sabedoria. Quanto mais você aprender, menos entende que sabe. Ou mais entende que menos sabe. Então, é a altura de nós percebermos algumas coisas. Mas alguém no mundo que está interessado em afastar pessoas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque há pessoas que dizem: não, este não gosta do Muhammad deste sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Não deixa fazer maulid. Mas você sabe o que está a dizer mesmo? Olha, a pessoa que gosta do Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz aquilo que ele mandou. Faz darud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim. Este é o grande darud deste. Que é ele próprio que ensinou a nós como fazer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim. Então, por isso é melhor tirar o cavalinho da chuva, começar a perceber bem. Porque você é um indivíduo normal. Você não sabe mais que ninguém. Nem ninguém sabe mais que você. Então, são os dois aprendizes. Aprenda. Abra o espaço para aprendizagem. Seja humilde para aprender. É por isso que Allah, há muita gente não ensina. Porque há muita gente que pensa que sabe e vai ficar assim. Vai morrer com ignorância. É bom aprender. É bom ouvir. É bom ser humilde, perceber que, olha lá, eu não posso ser mais que todos no mundo, pá. Há gente que não soube e Allah ensinou. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. pega tudo quanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe para si. Aquilo que te deu, você pega. Já teve a oportunidade de procurar saber o que ele trouxe? Já teve a oportunidade de ir se informar o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe afinal? Já teve a oportunidade de procurar saber o que ele proibiu? Agora, se não fez isso ainda, como é que vai cumprir esta aia do Corão? Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe a humildade. Disse o poeta: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. صلى الله عليه وسلم, ele era um indivíduo que tinha muita vergonha. Pergunta-te lá a ti próprio: tens vergonha tu? وتواضع, ele era um indivíduo que era humilde. Pergunta-te lá a ti: tens humildade suficiente para, quando ofenderes o teu irmão, pedir desculpa? Tens humildade suficiente para reconheceres que estás errado? Inna Allah la yuhibbu al-mutakabbirin. Allah não gosta dos orgulhosos. Então, pessoas que não têm humildade. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam shadid al-haya wa tawadhu yakhsifna 'alahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu shata wa kana yasiru fi khidmat ahlihi bisiratin sariya. Sallallahu alayhi wa sallam, ele tinha muita vergonha, diz o poeta, e era humilde. Humildade, você com categoria que você pensa que tem, mas tem que se sentir no nível dos outros, porque você estudou, tem que chegar a empurrar pessoas que estão no primeiro safo e você ficar lá. Não, você senta consoante a ordem de chegada. Isso é humildade. O profeta sallallahu alaihi wasallam andava, as pessoas estavam à frente dele e ele ficava atrás. Quando o sapato dele estragava, ele sozinho cozia. Tinha muita gente para fazer isso para ele. Tinha tanta gente que queria prestar serviço a ele, mas ele cozia sozinho. Roupa dele rasgava, ele sozinho cozia. Ele queria leite, sozinho ia tirar na cabra, sozinho. E ajudava as suas mulheres em casa a fazerem trabalho. Você ajuda em casa? Isso é assim. A pessoa que gosta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem que tentar ver a vida dele, o que ele fazia, qual é a vida que Muhammad sallallahu alaihi wasallam levava. Isso que é gostar de alguém, ter alguém como ídolo. Tentarmos saber o que fazia nas noites, como ele fazia durante o dia, o que fazia. Mas não está interessado nisso. Pensa que gostar é só insultar os outros, pensar que os outros não gostam, só você que gosta. Não é possível isso, man. Ninguém vai ser perguntado no dia de Qiyama: você por que não fez mauludo? Wallahi, ninguém vai ser perguntado. Ninguém vai ser perguntado. Porque isso não é o programa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não era a prioridade essa. Estar preocupado com Muhammad sallallahu alaihi wasallam é você fazer aquilo que ele disse: Sallu kamara aitumuni usalli. O teu salat é igual do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É? Ele disse: Sallu kamara aitumuni usalli. Façam salat da maneira como vocês me veem a mim a fazer. Já se preocupou com o salat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Conhece aqueles duas que ele costumava fazer depois do salat? Está tudo escrito isso. Tudo existe. Como é que é? Olha, aquilo que foi dito por Muhammad sallallahu alaihi wasallam é muito melhor, mas melhoríssimo, do que aquilo que foi dito por um alim ou um buzurgo. Darud, que Muhammad, ele sozinho que disse, é muito melhor, está acima de qualquer tipo de darud que alguém possa ter aumentado e trazido, até com melhores palavras. O darud de Muhammad foi: Allahumma salli ala Muhammad. Não é Sayyidina Muhammad, não. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallam. Foi da boca de Muhammad sallallahu alaihi wasallam isso. E tem mais valor do que Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Não digo amanhã, diga: ah, o Sheikh Qasim disse que Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad é haram. Não falei nada disso, hein? Não ponha as vossas palavras na minha boca. Eu disse: Allahumma salli ala Muhammad é melhor do que Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Porque esse Allahumma salli ala Muhammad foi o próprio Muhammad sallallahu alaihi wasallam que disse para nós fazermos. Por isso mesmo, é melhor procurar saber bem qual era a vida, como é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam comia, como é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dormia, como é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrava na casa de banho. Como é que ele saía? Isto é que tem mais valor do que tudo isto que você está pensando na vida. Isto é que tem mais valor. Este mês de Rabiul Awal é um mês para reflexão. Mês para pensar como é que era. Na biografia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que era isto? O que é que ele fazia? Quando ele foi governante de Medina, como é que ele era como governante? Como é que ele era como avô? Como é que ele era como professor? Como é que ele era como marido? Como é que ele era como sogro? Como é que ele era como irmão do Ali? Como é que ele era como companheiro dos seus companheiros? É isto que tem mais valor do que tudo que nós pensamos. Como imamo, como líder da comunidade, como é que ele era? Nós não temos tempo para nada. Hoje só temos tempo para fitna, bisbilhotorice, fofoca. No tempo de Muhammad, ele permitiria isso? Ele que trouxe isso aí? Ele que ensinou? É muita pena que até na mesquita, dentro da mesquita, há fofoca muito grande. Em vez de as pessoas tentarem unir aqueles que estão de costas viradas, não. Os que estão unidos, nós tentamos virar as costas. Vocês pensam que se Muhammad sallallahu alaihi wasallam estivesse aqui, ou se Umar, ou qualquer outro, se estivesse aqui presente, você acha que haveria dois ídolos? Quer dizer, não há solução dentro do dini. Por que é que tem que se continuar assim? Você quer dizer que o dini não tem forma de acabar com essas divisões? De acabar com essa renitência? As pessoas dizem que, ah não, isto não pode acabar. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que há de haver 73 partidos. Mas é assim mesmo, é partido isto aqui. É isso que ele referiu. Não é possível acabar isto aqui. É porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que havia de haver 73 partidos. Então, de propósito, a pessoa tem que incentivar esta divisão. Tem que incentivar esses erros todos, porque o profeta disse que havia de haver 73 partidos. Por isso mesmo, irmãos, falta, sabe o quê? Falta tawadhu, falta humildade. A pessoa quer ter o nome dele falado, quer dizer, com a teimosia, com a renitência, com a estupidez, com a burrice, é que as pessoas querem se notabilizar. Quando chega a Rabiul Awal, temos que refletir tudo isto. Todos esses males têm que ser refletidos. Isto aqui é algo para reflexão. Eu faço essas perguntas a mim mesmo próprio. Primeiro a mim, depois aqui a vocês. Mas é assim como Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou? Quem disse assim que este aí de dois ídolos é mais um partido, são dois partidos? Quer dizer, haviam 71 partidos. Então, estes dois ídolos estão ficando 73. É isso mesmo. Mas podemos ser tão ignorantes até esse ponto? Você denegrir o Islã só para você justificar algo que você nem sabe. Denegrir o Islã perante os não-muçulmanos. Mostrar renitência. Wafi anfusikum. A falar do Sirun. Olha para si primeiro, você. Olha para si. Deixa de olhar para outra gente. Porque se olhares para ti, não vais ter tempo de olhar para outras pessoas. Deixa de lado de pensar que tu és melhor que alguém. Tu não és nada. Não és melhor que ninguém. Nenhum de nós é melhor que o outro. Cada um de nós está embebido nas suas falhas, nos seus erros, no seu orgulho, que não vai dar nada no dia do Qiyama. Olha para si. Saiba aquilo que você erra, para poder ter tempo de corrigir, para poder ter tempo de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, para poder ter tempo de se arrepender. Deixa os outros, olha para si primeiro. Porque se olhares para ti, não has de ter tempo de olhar para os outros. O problema é o seguinte, é que você nem para si olha. Quero olhar para as falhas dos outros. Quero olhar para os desejos dos outros. Deixar os seus. Porque se for a ver, a contar os seus desejos, você vai ver que são superiores que de toda a gente do mundo. Você é o pior na vida. Eu sou o pior do mundo todo. Então é assim que vai me dar tempo para eu arrepender-me, para eu corrigir as falhas, para eu pedir perdão pelo mal que eu fiz, para eu pedir perdão àqueles que eu ofendi, para eu pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala pelas falhas que eu tenho cometido a todo segundo, a todo momento. Quem é que não falha no mundo? Você é melhor que quem? Quem é que é melhor que quem? Huwa ya'lamu biman ittaqa. Allah sozinho é que sabe quem é aquele que tem temor a ele. E não há nenhum de nós. Não te rias pelas falhas do teu irmão. porque as tuas podem ser muito maiores que a dele. Não te rias por aquilo que Allah fez com que as pessoas soubessem do teu irmão, porque Allah escondeu as tuas falhas. Não há ninguém que não falha no mundo, não há ninguém que não erra, só que a diferença é que alguns Allah expõe as falhas dos outros, que é para tu que estás a ver as falhas daquele, poderes tomar atenção que amanhã sou capaz de ser eu a ter falhas como aquelas. Mas não quero dizer que você não tem falhas, pode ter até piores. Isto é uma situação de dois ladrões. Há um que foi roubar um pato, foi apanhado, é outro que rouba elefantes, que ainda nunca foi apanhado. Então, aquele que roubou o pato, será que é mais ladrão que aquele que rouba elefantes? Não acredito que seja. Só que um, Allah expôs, ao outro, Allah escondeu. Satar o dhunub, esta é a qualidade de Allah. Aquele que esconde os erros das pessoas. Expõe os erros de alguns, para aqueles que os seus erros estão escondidos, tomar atenção. Digo, olha, amanhã Allah pode abrir os meus erros. Tenho que ter mais cuidado. Tenho que diminuir os erros. Tenho que acabar com os erros. Tenho que me arrepender daqueles erros que estou a fazer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio ao construir uma sociedade islâmica sã, livre de fofoca, livre de maldade, livre de inveja. Uma sociedade una e indivisível. Este é o esforço que cada um de nós tem que fazer. É tentar melhorar este tipo de relacionamento entre nós. Primeiro na sua casa, com a sua família. Você está bem com a família em casa? Fala bem com a sua mulher? Sua mulher fala bem consigo? Seus filhos têm você como exemplo? Você fala bem com os filhos? Vocês têm harmonia lá em casa? Começa daí. Ou você, quando está em casa, é leão. Ou você fala a berrar. Ou você utiliza uma linguagem estúpida para corrigir ou para orientar a sua família. Como é que é? Você é como Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando está em casa? Tenta ser, pelo menos, aos seus alunos, como é que você trata? Aos seus empregados, como é que você trata? Você é justo para, com os que lidam contigo? Você põe a justiça à frente de tudo? La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadhulmu akhiruhu yatika bin nadami تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Não prime pela injustiça, pelo poder que Allah te deu. Este poder pode ser um poder econômico, ou um poder tradicional, ou um poder religioso. Qualquer tipo de poder que Allah te deu, não pratique injustiça. Porque a injustiça trar-te-á o arrependimento amanhã. Você praticou injustiça e vai ficar no relax a pensar que nada vai acontecer. Mas fica sabendo que um injustiçado nunca dorme. Está alerta a lembrar-se da injustiça que você praticou contra ele. E ele ora contra ti. E Allah subhanahu wa ta'ala é justo para receber a oração do injustiçado. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe todos os nossos pecados. Que Allah Ta'ala faça com que eu, primeiro, absorva tudo quanto eu disse, que sirva de lição para eu me corrigir, para eu adotar aquilo que foi a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o caráter e a amabilidade, a irmandade que ele tinha para com seus companheiros, o temor que ele tinha para com Allah subhanahu wa ta'ala, e também adote isso a vocês que me ouvem, que Allah Ta'ala vos dê tudo do bom, inshallah, aqui no Dunya, assim como no Akhira, que faça com que nós adotemos o caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a nossa linha mestre para podermos conduzir a nossa vida aqui no Dunya e alcançarmos um Akhira são, um Akhira cheio de frescura, um Akhira que não há o resultado melhor do que o Jannah, inshallah. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin.